passo, sou torto, mas minha vida é reta. O caos é só lá fora, aqui dentro tudo se acerta. Não devagar, depressa, como tudo que é real. Como o tempo que desenha em meu rosto teu sinal. Vital aos meus ouvidos, é o canto dos vencidos. O dono das vozes loucas que alinha os meus sentidos. Pais, aos que a buscam, vergonha, aos que se entregam. Por trás do medo da força, só os atentos enxergam. Me nego a viver, simplesmente por viver. Meu tempo aqui é curto e tenho muito o que fazer. Muito o que aprender, muito o que ousar. Deixar o coração dizer qual é o rumo a se tomar. Mas ele nem sempre acerta, às vezes a gente apanha. Eu sempre soube disso, é toda vez que se ganha. Mas eu assumo os riscos, deixa que com eles me entendo. Eu vim pra buscar a luz, faça escuro o que estiver fazendo. Quente, mundo saliente, abaixo dos meus pés. A sorte ao inverso, vou jogando meu revés. Mantendo a real, não só pra ser contraditório. Pois desde o começo isso se faz obrigatório. O espaço que eu habito, na mesma atmosfera. Aqui irmãos trabalham, a revolução se prolifera. O tempo aqui impera, lapida seus anseios. Eu ando na sincero, fim justificando os meios. Retorno a transição de letras na sua frente. Na semântica estática, mas nunca lentamente. A forma condizente que eu encontro pra fazer o que eu entendo como vida realmente acontecer. Utópica alegria sem acordes sutis. Ainda mais com a tristeza nos olhares infantis. Poemas não latentes permanecem sem noção. Refletir por refletir é não chegar à conclusão. Volta aí, mano.